arco-íris você vai viajar. E nessa fantasia nós somos a alegria e a felicidade solta no ar. A vida é uma brincadeira, venha com a gente, nós vamos brincar.